Fala, minha comadre Juvelino. Vamos lembrar aquele tempo que a gente andava lá pela Dagnada Panceta. Só se foi agora, né, Zé? Fui no pagode, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a canja. Sobrou pra mim o bagaço da laranja. Sobrou pra mim o bagaço da laranja. Fui no pagode, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a canja. Sobrou pra mim o bagaço da laranja. Sobrou pra mim. Você sobrou pra mim o bagaço da laranja. Sobrou pra mim o bagaço da laranja. Vou entomar meu vestido todo enfeitado de franja. Eu falei pra você, sobrou pra mim o bagaço da laranja. Sobrou pra mim o bagaço da laranja. Foi no bagulho, acabou a comida, acabou a bebida, acabou. Você sobrou pra mim o bagaço da laranja. Sobrou pra mim o bagaço da laranja. Olha lá, seu coronel, o soldado que é peixe. Engajo que sobrou pra mim o bagaço da laranja. Sobrou pra mim o bagaço da laranja. Toma cuidado, pretinha, que a polícia já te manda. Eu já disse a você, sobrou pra mim. Sobrou pra mim o bagaço da laranja. Sobrou pra mim o bagaço da laranja. Fui no pagode, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a canja. Sobrou pra mim o bagaço da laranja. Sobrou pra mim, esse é o partido alto. Sobrou pra mim o bagaço da laranja. Sobrou.